やし、防護のなってるか。 Livre o pouso na 10, venta 130 graus, 13 nós. No 5, agora à direita, via Índia, até o ponto de espera, transfere 18.6, ele 3, uma boa viagem. Gente, mantém o ponto de espera, o 927 no 5. Entregando 44 no solo, zona 2, libera à direita, chama o solo 1 no 21, na decimal 9. 3144, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte, 3144. Azul 4089, cópia. Livre pouso, 3542, 40. Estão 0, curva à direita, saída da Leda Eudes, controle 120, décimo 8, e o transponder é o 5015, azul 4089. Décimo 6. 2-3-1, 3-3-1. Lima, quilo Zulu, desça para 4.000, ajuste 1-0-1-3. 5-0-9-5, direita, aposta-me, pronto, portão 3, 4-0-8-9. Estela, positivo. Estela, visão capiteira 10, aguardando pista livre, você aí, tá gol. Ok, o ajuste é 1-0 no 3, continue na aproximação, gol no 3-2-8. Aguardando pista livre, gol 3-2-8. Gol 8-0-6. Gol 8-0-6, prossiga. É, qual autorização, era pra junto? Só instante a cópia, ajuste no 0 no 3, 1 no 8, 0 6. 0 no solo, 1 no 4, libera a direita, 1 no 2, 1 no decimal 9, ao solo. Direita, 1 no 2, 1 no decimal 9, 3-5-2, 4-0. No 3-2-8, livre pouso no 1-0, venta 1-2-0 graus, 1-4-9. 120, cono 4, foi autorizado da capiteira 10 para o gol 328. Web 6721, observe a aeronave da Gol na final da 1-0. Após estar autorizado a linha e manter a 1-0. Web 6721. Faz o gol ali e manter a 1-0, 6721. Puma 38, prossiga. Aguardando a cópia, o Puma 38. 3144, Delta, ingresse agora à sua esquerda, portão 10. É, ingresse à base, portão 10, tá? 3144. Pronto, a oportunidade é uma Delta, corredor para a bruxa, ingresse no calado. Posilete Romeu, reporte a rotatória. Aqui a porta lá. Para cópia. Pronto. Salvador, Aracaju, Uno, nível 230, Golfo 677, pistão no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120, décima 8, e o transponder é o 5012, o gol 1806. 230, Aracaju, pela Golfo 677, escola Puca, Aracaju. Correto, portão 8, chamará pronto no 806. Muito obrigado, 06. O vento é 130 graus, 14 nós. Está livre a decolagem da 10. Autorizado a decolagem da 10, é 21. Porte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, voo no 328. Puma 38, pronto para a cópia. Juliette Romeu, está mantendo sobrevoo na cidade baixa. Juliette Romeu está na cidade baixa. Chefe, que eu não recebo seu transporte. 97, estabilizado em direto, divisão 10. Boa tarde, voo no 697. Tráfego avistado, ajuste é padrão. O vento 130 graus, 14 nós. Está livre o pouso, não 10. Webjet 6721, decolado ao 18, chame o controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa tarde. Cobra Salvador, boa tarde, Jardim 6721. Meta 21, boa tarde, super 330, perfil da moto. 330, perfil da Momo, 6720, voaria frutícola autorizado. Gente, 6720, aguarde de coordenação. Obrigado. Olha, vamos jogar pelo meio agora a 9 milhas, para visual com a rampa, a cabeceira no 7. Alfa Juliette Romeu, chame Torre 18 decimal meia. Camarada, 18 meia, obrigado, boa semana. Boa. Lima, quilos Zulu, desça para 2000, autorizado, e LS é posto estabilizado. Zero. E a Golfo 677, pistão no zero, curva à direita, saída Coral. Controle 120, decimal 8, e o transponder é o 5576, o Puma 38. Juliette, bom, 322. Portão 4, no 322. Portão 4, no 322. Um Boeing 737 da Gol. Após o pouso do mesmo, está livre a linha IMAP, a 10, o FAB 2795. Após a decolagem, no pátio militar acionado, quantos a bordo? Barra. Puma 138, táxi autorizado via pátio militar e taxi hotel. Na hotel vai manter a posição e chamar a torre. 118, decimal 612, é o Puma 38. Gente, Max West Romeo autorizado. Negativo, não recebo. Essa Juliette Romeu da rotatória, essa visão, cabeceira 1 7. Gente, chame na final da 1-7, o Alfa Juliette Romeu. Gente, chama na final, o Alfa Juliette Romeu. Temos aqui a aerovia Pesolo 2-1, eu preciso ter uma confirmação se é a mesma que dispõe na nossa autorização. Solo Gol no 697. Max Juliette Romeu, agora recebo o transporte. 3805, eu tenho um plano aqui, só que de acordo com o FTN está cancelado o 3805 para Salvador para Guarulhos. Confirme o horário do plano. 16h40, 3805. É, eu tenho a confirmação aqui que chegou pra mim, mas tá na UPA Zulu 44. Eu vou dar uma confirmada com o centro, 3805, só um instante. Ok, estamos na escuta, 3805. Salvo Salvador, eu vou no 697, vibrou na ponta, direção na Alfa. Voa, no 697, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voa 697. Esquerda, tome proa da rotatória. Temos um tráfego já na final da 17, é um PA32, cuja esquerda em direção à rotatória. Reporte visual, bom tráfego. Gente, Lima Tribulou. Só Juliette Romeu, temos um tráfego à sua direita, abandonando a final da 10. É um 402, um Charlie 402. Não vai interferir no seu pouso. Já tem o seu tráfego à vista, está livre o pouso na 17, o vento é 1-0 graus, uma dúzia de nós. Gente, é o Juliette Romeu, está agora 2 milhas para o pouso. Gente. Fábio 2715 decolou ao 23, chame o controle, 120, decimal 8. 2715. O Alfa Juliette Romeu vai pra qual hangar? Baixo da barba, senhor. Gente. Controle, força aérea 2715, decolado, saída arbor. 2715, contato radar, subiu 340. Sim, 340, 2715. US-721, Recife, 1-2545. 2545, obrigado, Otávio. Lima Kilo Zulu, ao sobrevoar a rotatória, a próxima rotatória aí no CIA, intercepte a final da 17 e aguarde pista livre. O Lima Kilo Zulu. Alfa Juliette Romeu, no solo aos 2-4. O senhor tem condições de fazer o backtrack e agilizar o seu táxi até a bata? 697, ingresso agora à sua esquerda, portão 5. Esquerda, portão 5, voo no 697. O Lima que Lulu autorizado a final do 17. Gente, já prosseguindo, já passar trabalho. Puma 38. Autorizada a linha aí manter a 1-0 a partir do hotel. Reporte pronto para decolagem. Aquilo Zulu avistado, livre pouso na 1-7. O vento é 1-20 graus, uma dúzia de nós. Prossiga. Vento é 1-20 graus, 1-3 nós. Tô na escuta. Seguinte, Mike Gillette, Romeu. Puma 38, tá fora do solo. Sente o Puma 38, decolado aos 27 e abaixando o controle, 1-20, décima 8. Tom 7 autorizado, chame táxi. O Puma 38, decolado aos 27, chame o controle, em 1-20, décima 8. Puma 38, eu sou a controle, 1-20, décima 8. Lima, Kilo Zulu no solo aos 28, táxi livre para o Pat 5. Sente. Afirmo, Alfa Juliette Romeu está autorizado táxi pela 1-7 até a Bata. O Mar 38, contato radar, suba para o nível 060, direto Coral. 38, assunto 060, DCT Coral. Aéreo 27 no 5, chame centro Recife 1260. Salvador, rumo 1994, cliente da Tomação Quebec, autorização Maceió. Atenção, um instante, ajuste 1-0-1-3, 1-9-2-4. Já foi Juliette Romeu. Tô voltando. Vai de conta pra você. Tá pronto para a copy? Pronto, é o 320. Salvador Guarulhos, 340 nível, Opel Zulu 21 na rota. Pista 1-0, curva à direita, saída Arbo, transição Elefa. Controle 1-20, décima 8. E o transponder é o 5047. O TAN 380. Correto, portão 11, chama pronto, TAN 3805. Reporte, parte de Natal, Sinal, nível 370, Pesolô 10. Pista 10, curva à direita, curva à esquerda, saída Pucas e Par. Controle 120, décima 8 e o transponder é o 5041. O gol no 600. Correto, portão 2, chama pronto no 600. Está pronto para a cópia no 924? Afirmativo. Salvador Marcelo, nível 350, para o ISC 58. Pista 10, curva esquerda na Puca, Aracaju. Controle 120, décima 8 e o transponder 5042. Gol no 924. Aracaju, 1208-5042, no transporte, no 1924. No 924-5042, portão 1, chama pronto. 5402, chama em pronto, no 1924. Vento de luz, guarda do motor. Fiat, prossiga para o farol de Itapuaguá e transferência de comunicações. Mike Jet, Romeu, Salvador. Confirme sua posição. Boa viagem. O Pituaçu e mantém o setor aguardando liberação. Vitorino de Juliette, 1500 pés via corretor de reporte através de Paris. Aguarde. Olá, chegou Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, amigo. Papa de Papa, autorização, vitória da conquista entre a TB. Trip 5489, aguarde a cópia, o ajuste 1093. Não aguarde, Papa de Papa. Sima 38, para visual com a aeródromo de Salvador, se possível, pessoa pela 10. Torre 286, já coordenado. Aqui, mas não parei para ainda não. Ciente, torre 286. Segura a torre, está aqui, bem. Lá 38, tá vendo base, tá sinal na 10, com o Tony, o motor não tá encarando bem, gente, vai aproximar direto pra hotel. Ok, o Puma 38, prossiga sem interferir com o ponto, com a aeronave da Gol aqui no ponto de espera da 10, tem condições de prosseguir aqui para a cabeceira 1-0 e fazer o táxi a baixa altura, ou já pretende prosseguir direto para o pátio militar? Aproxima direto para o trajeto do hotel, sai o pátio militar. Ciente. Vou 1754, mantenha o ponto de espera. Fecha o hotel. Puma 38 necessita algum apoio do solo? Negativo, ele está aqui, vai passar da cabeceira dando zero. Ciente. Fome no solo controlado, Puma 38. O vento é 190 graus, 13 nós. Controlado, solo controlado, Puma 38. Vou 1754, alinhar e manter. 1-0. Alinhar e manter na 1-0, vou 1754. No solo 37, ele livre à esquerda do Puma 38 e no pátio militar frequência livre. Estamos no approach control, Ocean 630. 630, Skokker Jet, descend 2000 feet via Mari arrival, connect 1013. 2000 via Mari arrival, I can. So I informed, and we lost communication with the system in Russian 60. Thank you, Ocean S-6320. You're welcome anytime. Vitor India Juliette, informe-se à vista, tráfego posição 11 para 12 horas, 6 milhas e meia, mesma altitude como da rotatória. Negativo, contato visual, Vitor India Juliette. Está com a velocidade superior, será o número 1 para a 17. Santa Júlia. Whisky Golf Kilo, reporte visual com a cabeceira no 7. Chené 6141, acende identificação, desça para 4000, ajuste 10 no 3. Aqui verificou 4. Pode. Pode cruzar o eixo da final da 10? Está presente, vai curvar a esquerda, cruzando o final da 10, mais pra cá, meu. Marca Juliette Romeu, autorizado cruzamento, reporte na final da 17. Bravo Delta, identifique na proa do VR Salvador, informe para descido. Copiado, confirme 410, 900, ataque de Alfa até o ponto de espera piscina 0, no ponto de espera torre 1-9, decimal 612. Final para 4, pronto. O 4, perdeu da Fuca. Confirma. Confirma, é o gol 1754, decolado, perfil Fuca, zipar. Contato radão 754, suba 390. 390, gol 1754. Leta, bridge, pausa para Zulu no zero. Controle 1-1, controle 1-2-0, decimal 8, o código transponder 5-0-4-0. Autorizado 360, Galeão, decola da 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leta, bridge, após interceptar, só para Zulu 1-0. É, controle 120 decimal 8, transponder 040, gol 394. Protegimento.